adorador, estou aqui pra adorar. Não importa as circunstâncias, fui chamada pra louvar. E se a situação me desanima, as percas são constantes, sei que vou passar por cima. Não temerei o mal nem afronta. A minha arma de guerra é a oração. Fui projetada no deserto e foi com fogo. Jesus já me selou com o óleo da unção. Vou avante porque eu sei que o Senhor vai me honrar. Na batalha sempre vence os fiéis a Jeová. Se passares pelo fogo, a chama não vai te queimar. Se nas águas tu passares, elas não vão te afogar. Adore, porque tua arma é a fé. Louve a Jesus de Nazaré. Louve, não pare na aflição. Adore ao Senhor Jesus de todo o coração. Louve, porque tua arma é a fé. Louve a Jesus de Nazaré. Louve, não pare na aflição. Adore ao Senhor Jesus de todo o coração. Não vão te afogar. Adore, porque tua arma é a fé. Louve a Jesus de Nazaré. Louve, não vale na aflição. Adore ao Senhor Jesus de todo o coração. Louve, porque tua arma é a fé. Louve a Jesus de Nazaré. Louve, não vale na aflição. Adore ao Senhor Jesus de todo o coração. Louve, porque tua arma é a fé. Louve a Jesus de Nazaré. Louve, no vale da aflição. Adore ao Senhor Jesus de todo o coração.